Oi, Salvador, bom dia, Altan 3601. Seu 3601, bom dia, autorizado linha de decolagem 10, vento 100 graus 039. Feita linha e decola, Altan 3601. Chamou o controle, está 3601? Afirmo que está 3601, foi ao 50 a decolagem. Já, bom dia. Controle, bom dia, tá 3601, decolou no Dial. 3601, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da Dial, autorizada para o Leda. Dial, tá voando Leda, sobe o 360, 3601. TAM 3601, chame o centro Recife em 1251, alterna 1288. 251, TAM 3601. 2535, pronto, ponto espera. Azul 2535, autorizado, aliás, decolado, estão na 0, vento 1, 90 graus, 049. Azul linha E, decolado, isso mesmo, 90, azul 2535. Decolado aos 22, chame o controle 120.8. 208, excelente dia, senhor. Azul 2535. Obrigado, hein? Boa viagem. Controle Salvador, bom dia. Azul 2535, decolou na sua escuta. Azul 2535, contato radar na decolagem. Suba para o nível 340, saída da EL, após 2000 pés, voa lida. Da E após 2000 Leda, azul 2535. Voando no Leda, azul 2535. 2535, chame centro Recife em 1251, alterna 1288. 2535. Uma excelente semana. Um pouco. Gono 229, próximo ao posto de Pedro, Gono 229, está autorizado a decolar da 10, vento é 110 graus, 05 nós. Autorizado alinhar e decolar, está certo, Gono 229. Gono 229, decolado aos 35, chame o controle 208. 208, 229. Salvador, bom dia, Gono 229, passa 1500 na saída da EL. Gono 229, contato radar na decolagem, suba para o nível 3.0, saída da EL, após. Não entendemos nada, Gono 229, repita, por favor. 1229, contato radar na decolagem, suba para o nível voo 360 via saída da EL. 360 da EL, 229. Turno 229, chama o centro Recife em 1251, alterna 1288. 251, 288, 1229, obrigado.